Chama torre 186. 186, obrigado. Torre Imperador, Papai Romeu, meu Cabravo. Fica bravo, prossiga. Fica bravo, a 4 mil quilômetros, a inversão no seu circuito parafuso, que está no teto. Ok, Romeu, fica bravo, sim. Qual atitude que mantém? Agora mantém leve perto. Ok, informa um tráfego, um helicóptero da polícia está aqui no setor norte do campo, mantendo aí 500 pés, ok? Informe se visual com esse tráfego, Alfa CA 50. Ah, então é visual, já visual com o Alfa CA 50, vamos abraço. Ok, então mantenha a separação visual deste tráfego, informe na final do 17 para pouso. O 02, o tráfego informado anteriormente, é um Robson, está prosseguindo aí pelo setor nordeste, tá aí à sua direita, aproximadamente aí uma milha, duas milhas. Dentro do tráfego, o Guardião está batendo aqui o ponto. Ah, follow up, IP5490, possível coordenação do nível 200, a Petrolina, estamos quentes, vai capar. Gente, o 490 por quando está chegando. Aqui há 8 minutos, né? Eu posso fazer uma cópia. Gente, vocês têm ideia da saída prevista? Momo Cogbo após direto. Momo Cogbo, prata. Ah, tá ok? Bravo. Ciclo 7, ou no 4 na bordo, 2 horas e 40, com o fim de passagem. Triplo 7741 no Índia, ponte para do 90 torre, tudo no 8, nome adulto, que legal no 022. No 022, patiou no Índia 286, gol 1 no 777, boa. Romeu Oscar Bravo, autorizado o pouso direto no pátio da Bata. Vento 140 graus, 132, reporte no solo controlado. Romeu Oscar Bravo, copiou a torre? Papá Romeu Oscar Bravo, torre? O Papa Romeu, Hotel Oscar Tango, prossiga. A linha decola. Linha decola da BR 140 graus com 13 nós. Romeu Oscar Bravo está na escuta da torre? Ok, só está autorizado o pouso. 140 graus com 13 nós. Taxa da BAT. Bravo. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, prossiga. Qual o tipo da aeronave? O senhor está em qual parte mesmo? vi um helicóptero que vai estar pousando, aproximadamente, tá pousando e aproximando aí para baixa. Após esse helicóptero controlar o solo, se o táxi após para ingresso, lá vocês. Papá, até dentro. Ok, então o Oscar Bravo mantém a posição dando passagem ao feno após o mesmo ingresso do pátio da bata, ok? Ok, Papai Hotel Delta inicia o táxi, você solicita o táxi até a cabeceira 35, é isso? Autorizado, ingresso na pista 17, eu sigo o seu táxi sobre a pista 1735 na minha escuta permanente. 777 está livre, decolagem. Agora, Bravo no Follow 58, até a próxima. Direita, seta Sael, Leda, após direto e leão, controle 20.8, acima 5026. Para o táxi 5728 com 112 a bordo, 2:50, alternando Salvador. 5728, táxi de parte 1 no Índia, ponte para dar 902-262, que legal 9022. Parte 1, táxi Índia no ponte espera 18286-5728. Nave que chamou? Papai Romeu, papai. O Ronaldo Cabral, não tem problema de tempo, firma o horário ali. solicita da presente descida para o 045. Mantenha Zulofa, Zulu. Gente, autorizado 045, Zulofa, Zulu. Bravo, que a gente faz só o doce, só um minuto. Bravo, que eu tô doce, que a gente decola, tô a 9, controle, 1, 2, 0, 8, 0, 1, 5, acho que é bravo. Próxima, Delta. Meus cabras, prossiga. Gente, Romeu Oscar Bravo, fique atento ao tráfego Romeu Delta que está ingressando na mata. Salvador, boa tarde, Stan, 32 no meio. Stan, 32 no meio, boa tarde, chegada a Mares, 060. Mares, ao 060, Stan, 32 no meio. Chame Recife, frequência 25, decimal 1, no alterno, 3325. 25 no 3325, boa, 777. Salvador, bom dia, Webjet 5728, decolando a sua escuta. Web 5728, bom dia, contato radar, saída PUCA. Saída PUCA, 65728. Confirme, decola com proa norte? Gente, só para informação, eu tenho o guardião aqui no través norte da torre, o guardião 02, a 500 pés, ok? Você vai decolar com proa norte, curvando à esquerda, aguardando coordenação e controle. Tem livre decolagem, o vento é de 1,60 graus com 10 nós. Guardião 02, na escuta? Na escuta, 02. Por gentileza, que deixe o eixo da 1735 livre, eu tenho uma aeronave decolando com proa noroeste. Ok, ciente do tráfego, decolagem, proa noroeste, guardião 02. É o Robson 44 a 500 pés. O guardião vai fazer continuar fazendo patrulhamento nessa região? Permaneço até a decolagem. Meu cabelo já avisou com o guardião. Gente, mantendo separação com o mesmo, reporte quando cruzar o través, por gentileza. Tá bom. Poderia voar, tá bem? É, mantenha a chegada, tem uns traços no setor, 32 no meio. Ok, mantenha a chegada. Visual com traços, já próximo ao shopping. Gente, o senhor prossegue para pouso? Afirmo. Mandar presente, mantendo separação com o Robson 44, prossegue para o final do ano 7, aguardando a autorização. Está presente, mantendo separação com o Robson 44. Para 127, guardião 02. Delta Zulu, razão de descida. Quieto, faz um minuto. Delta 32 no meio, desça restrito nível 080. 080, 32 no meio. Vale Salvador, boa tarde, azul 4076. Cruzado 185 para 150. Chegada Mari. Azul 4076, chegada Mari, desça 090. Mari, desça 090. Formação ativa, Zé Romeu. Controle Salvador, a Palme Romeu fica bravo. Romeu fica bravo, prossiga. Ele falou do Corona, vai com proa norte até a Praia do Forte e Camaçari. Vai manter 500 pés, fica bravo. Gente, reporte para o regresso, Romeu Oscar Bravo. É só para o regresso, Bravo. Marinha 7084, prossiga. Marinha 7084, mantém as condições visuais, uma meu pé, ingresso a corredor forte, tem um tráfego, um helicóptero decolou de Salvador a 500 pés, vai manter o litoral até a Praia do Forte, posterior Camaçari, estimado para Praia do Forte ao 1527. Informação Romeu cruza 180, descida para 1870. 3174, chegada Mar, desça nível 100. 100 para o teste 3144, confirma. 3144, desça nível 100. 3144, 100. 326, pode continuar? 3206, desça nível 050. 50, 326. 09, até a próxima, Guardião. Marinha mantendo um no meu pé, vai ingressar pelo corredor forte, portão Prédio Forte. Vamos acabar atento. Romeu, fica bravo, seu tempo de voo? Senhor, vai ser em torno de uma hora e pouco. Gente. Uma hora, copiado. Bravo. Webjet 5728, chama Recife 12685, alterno 2545. 2685, 2545, 5728, boa tarde. Boa. Azul 4076, desce ao 060. Esse é o 060, azul 4076. Cola pico no 0 com a direita, cena da L, lei da tri. Controle 120.8, cena 5027. Correto, com recurso 3.5. Trip 5490, por foto. Localizador, pistão no zero. Pode TAP, desce via 1022, reporta localizador 3206. Pode 490 Petrolina, 200, decola 590 curva de esquerda, Megamundo, código após direto. Controle 120 décima 8, acena 5030. Autorizado 200 para 10, à esquerda, bom, 428, 5030, 35, 490. Acima, apenas transponde 5030, volta, puxa. 030, reparta, puxa. Esse é o 040, azul 4076. Papa Romeo Zulu, Alfa Zulu, 50 milhas sudoeste do Salvador. Serviço radar encerrado, chame Ilhéus 1201. 1201, gente, obrigado, bom dia. Bom dia. Parede 2230, prossiga. Parede 2230, Salvador, prossiga. Parede 2230, prossiga. Ele está ciente do seu tráfego, do seu estimado, e tente mais próximo, 1201. Sim, meu estimado agora da presente é 1540, 540, com voo. Osmar, desça 4 mil pés, ajuste 1022, outra 3144. 4 Azul 4076, desça 2 mil pés, ajuste 1022, reporte localizador. 74 mil pés, 1022, reportarei estabilizado o localizador. 40. Controle Salvador, boa tarde, Web 6721, boa tarde, Web 6721, chegada Mari, vou na praia de Mari, o ajuste 1022, deixa eu ter o nível 050. Direto Mari 022, descendo até o 050, pode voar tudo, dá pra ver? Vamos até a chegada, é o número 4 na aproximação. Até a chegada, né? Salvador, muito boa tarde, Web 741. Web 741, boa tarde, Guarulhos, 340, VT segundo meio. Recola costuma 0 pela direita, secretar a Elisa Tri. Controle 120-18, aciona 5035. Autorizado Guarulhos, nível 340, na Brasil 16, roda no 0, com pequena curva direita, na Dael, Leda Bri. Controle 208. Transponto 50356, até que eu estou. Fechamento correto, porta pushback. Você pode tirar a conta pronta na 10. Se 3144, dá presente, livre descida até 2 mil pés, ajuste 1022, reporte localizador, pistão 0. 6721, eu poderia fazer uma ponte com o Passaredo 2230? G4463. O senhor recebe o Passaredo 2230, poderia informar a ele? Afirmativo, Passaredo 2230, também escuta do Web 6721. Com 119. Livre pouso, não é? Stan 3206. Passaredo 2230, tá na escuta do RJ 6721. Mandou o Boro 941, sem informação, Romeu. Com 941, boa tarde, chegada Mari, desça para o 060. Mari 060, Boro 941. Controle Boro na final, ILS X-Ray, o Azul 4076. Azul 4076, complete LS, chame torre 186. Corre agora 186 Azul 4076. Controle, bom dia, Azul 4473, decolado, descendo. Não, acho que o passarinho também não está nos recebendo. Ok, grato pela informação. Controle Azul 4463. Pisado, ILS X-Ray, estamos a zero. Azul 4076, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, número 2. Aguardo autorização para pouso, Azul 4076. Web 6721, posição 10, outra posicionamento. 6741, autorizado. Sim. Ele posicionamento na cidade de Web. O Romeu perdeu contato com o Recife. Está voando na posição Cosmo, ele está voando na posição Abus. Mantenha a Cosmo, desça para o nível 120, passarei 2230. Ok, então no ideal descerá para 120, passarei 2230.